representou Brasil na terra estrangeira. Dei o título invejado com a nossa mensageira. A Miss Universo, a linda fazendeira, levou sua beleza da gaúcha brasileira. Seu pingo de andadura, desfilando de bombacha e guaiaca na cintura. Andou na passarela fazendo linda figura, mostrou que a brasileira tem talento e formosura. E é da Maria Varga, gauchinha sorridente, sobrenome saudoso que está sempre em nossa mente. Abraço pro Rio Grande que nos deu esse presente, a Miss Universo e o nosso presidente. Nasceu lá no Rio Grande, na terra do chimarrão. Ela é Miss Universo, é nação. Aceite a homenagem de todo o coração da moçada da cidade do Caboclo do Sertão.